Lição 12. Colhendo laranjas. De maio a janeiro, trabalhadores rurais do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, deslocam-se para o interior do estado de São Paulo para colher laranjas. Toda manhã, eles chegam cedo ao laranjal. Apanham um balaio e colhem as laranjas manualmente. Quando o balaio fica cheio, eles o levam até uma área reservada a cada trabalhador e amontoam as laranjas. Ao meio-dia, os trabalhadores param e comem suas marmitas preparadas na noite anterior. Em geral, eles comem a comida fria. Por isso, esses trabalhadores são conhecidos como boias frias. A uma hora, os trabalhadores voltam à colheita. Por toda a tarde, repetem o trabalho de colher laranjas e juntá-las. Por volta das 6 da tarde, os trabalhadores param de trabalhar e voltam ao acampamento. Dormem cedo para, logo de madrugada, irem ao trabalho. Férias e tempo livre. A Escola Secundária de Cascais vai organizar pela primeira vez uma viagem à Serra da Estrela durante as próximas férias de Natal. Os alunos vão passar alguns dias na neve. A Serra da Estrela fica no norte de Portugal e é o único local no país onde se pode fazer esqui, porque no inverno neva muito naquela região. As pessoas que vivem em Lisboa e em muitas outras cidades, vilas e aldeias de Portugal nunca têm muitas possibilidades de ver neve. Então, muitos portugueses põem as suas roupas mais quentes e viajam até à Serra da Estrela para uns dias diferentes. Fazem esqui, fazem bonecos de neve ou atiram bolas de neve uns aos outros. Os alunos da Escola de Cascais vão viajar de camioneta e vão ficar num hotel que tem piscina interior. Vai ser divertido.